primeira vez, Tom Bito vem ao Brasil. E a Estéreo Vale leva você para assistir o show mais esperado de todos os tempos. Paul McCartney. Paul McCartney, dias 19 e 21 no Maracanã, encerrando sua turnê mundial. Fique ligado e não perca a chance de ver um dos maiores ídolos de todas as gerações. Caravanas Estéreo Vale. Uma exclusividade dos ouvintes da Primeira FM. Apoio Transmil, viagens, excursões e tratamentos nos melhores ônibus que o Vale possui. Mais uma da Primeira FM. Vamos lá. Caravanas Estéreo Vale. Hello everybody, this is Paul. Paul McCartney. Mais uma Estéreo Vale e as Caravanas Estéreo Vale. Bom, máximo, né? Você vai ao Rio de Janeiro dessa vez com tudo em volta. Então, atenção, Priscila, Valdirene, rapaziada, legal, chegou aqui de Taubaté, da Jaqueline, muito obrigado hoje, a vocês. Hoje, não apresentaremos os sucessos. Que isso, cara, você tá louco. Cantinho do Amor. Oi! Muito boa tarde, minha gente, estamos começando aqui agora mais uma edição do seu programa preferido. Cantinho do Amor. É uma música muito bonita que eu abro o programa de hoje, a Julieta oferecendo especialmente para o seu super fã, Lino Pedrosa, que tá fazendo aniversário hoje. Tudo bem, vamos lá, Leandro e Leonardo, entre tapas e beijos. Pois é, minha gente, o programa é pequeno, tem que correr, né? Já tocou a música. Vamos para a próxima melodia de hoje. Quer me derrubar, gente? O meu, o seu, o nosso programa. Cantinho do Amor. Hoje tocando as músicas mais bonitas aí. Deixa eu ver, tem outra carta aqui. A participação da Romilda, oferecendo especialmente para o Lino Pedro. De novo esse rapaz aqui? De novo? Não tem problema. Vamos tocar então, né? Mocré é o nome da música. Aí foi então, Mocréia, uma música muito bonita aqui no meu, no seu, no nosso. Cantinho do Amor. Agora a próxima música. Ah, essa vai pra outra pessoa ver aqui. A Carla Camurati oferece especialmente o Lino Pedro. De novo esse rapaz? O que que ele tem que não tem, gente? É, gente, eu tava olhando aqui, só tem carta hoje pro Cardilino Pedro. Não dá pra continuar o programa, né? Então nós vamos parar por aqui. Vocês vão assistir agora um card de sucesso em FM, tá bom? A gente volta a qualquer momento com o meu. Cantinho do Amor. O seu. Cantinho do Amor. Muito obrigado por vocês. Muito obrigado por vocês. Muito obrigado! Muito obrigado, gente! Eu estou muito contente com vocês! Muito obrigado a essa equipe maravilhosa! ZYD 802 de Estéreo Vale, a Primeira FM, 103,9 do seu rádio, São José dos Campos. Mais um ano de vida, Pulinão. É um prazer estar vivendo mais um dia com vocês aqui, né? A Pura Energia no ar, essa rapaziada aqui, João Luiz, Davi Roque, Benio Venturelli, Wagner Rocha, André Luiz, também ali nosso amigo Tatu, Gato Vilela. Todo mundo, vocês principalmente, né? Estão me ouvindo aí, porque sem vocês, ó, o Lino, ó. Valeu, gente, grande abraço. Segunda-feira, 9 de abril de 90. Nossa, como tá voando, hein? Tô ficando velho não, hein, gente? Sou mais experiente. Vou lá com o Phil Collins, uma das minhas prediletas, abrindo muito bem o sucesso aqui com Another Day in Paradise. A número 12. Emoções, penso. She calls out to the man on the street.